Eu sei que a lua implantou muita maldade em mim. Com muita fé até o fim eu não vou desistir. Eu aprendi que só em ti eu posso confiar. Só a justiça do Senhor que pode me salvar. Eu sei que a lua implantou muita maldade em mim. Com muita fé até o fim eu não vou desistir. Eu aprendi que só em ti eu posso confiar. Só a justiça do Senhor que pode me salvar. Se me chamar, vou entro talé. Se é pra falar de rua, fecha comigo, eu roubo a loucura. A verdade nua e crua, cê tem a doença, eu tenho a sua cura. Eu faço do hip hop, a trilha sonora da rua. Um, dois, e me ponto louco outra vez. Vem. A arte tá na mente, antes no pico do spray. Rebobina, fito play, filme triste eu contracenei. Das masinhas esquecerei, agora ministro resgate serviço do rei. Nele encontrei o que nas ruas amargas não achei. Antes soldado do medo, agora truta. Extermínio de erros, testa febre pra ver. Do diabo eu sou o pesadelo, aqui família XZ. Entro na sua mente só pra você saber. Que a rua ensina o que sua mãe não quer ver. Mas foi bom, bom, bom pra mim, pra viver e aprender. Que na rua não tem um amigo, ninguém que confio possa me ajudar. Procurei, não achei, mas eu sei que com você eu posso estar. Mais vale o dia em tua casa e teus atos do que mil em outro lugar. Quem é cobra criada não fala a verdade, se eu pude acreditar. Tipo boy, excelente estudante, mas na rua total ignorante. Não sabe pegar ônibus, pega ao contrário, escada rolante. O que vê não se espante, tira salto, treta de gangue. Extermínio de erros no alto-falante. Antes, M. Honda na cara dura. O bicho no muro é a cara da rua. A procura do pico mais alto, só a luz. Tráfico, mídia, prostituta. O alerta aos truta que dorme de dia, sonha com a madrugada. E vê o próprio sangue escorrer na calçada. Mãe preocupada, se eu não voltei desde a noite passada. M. Honda, street, rua, verdade foi relatada. Aqui o conselho extermina o dinheiro. A foto do medo eu revelo o segredo. Perigo, ele está vindo, está acabando o seu tempo. Rua, rua, te avisei, só lamento. Te avisei, só lamento. Extermina o dinheiro. Eu sei que a rua implantou muita maldade em mim. Com muita fé até o fim eu não vou desistir. Eu aprendi que só em ti eu posso confiar. Só a justiça do Senhor que pode me salvar. Eu sei que a rua implantou muita maldade em mim. Com muita fé até o fim eu não vou desistir. Eu aprendi que só em ti eu posso confiar. Só a justiça do Senhor que pode me salvar. Rua, rua, aqui é o gueto, clima tenso. Negro livre, extermínio de erros na levada, sente o peso. A noite é fria, solidão só me inspira. Meu único socorro vem do alto e alivia. O cerco se fecha cada vez mais. Submundo do crime tirou minha paz. O menino que vivia assustado, agora mais um soldado. Na rua, no gueto, eu sou um eleito. Então me siga pelo caminho e verá o estreito. Sem medo, sem chance, aqui você não pode errar. Uma palavra distorcer sua vida pode custar. Muitos falam de rua, se ao menos nela viver. Então convido pra essa trilha, sobreviventes da rua, EXZ. Campina, Campina, Campina, Campina. E aí WD, CH, haha. Então, do lado leste. Ruas, ruas, ruas. Me ensinou o que é bom e o que é ruim. Mas a verdadeira história aprendi foi com Deus. Acredito que os cegos enxergarão, que os manos aleijados a bala andarão. Quando tiver na frente do homem mais cabuloso que andou pela terra apaziguando debate por todas as ruas. Ele, ela acredita em ver todas as crianças sem se preocupar com a fome, pois a justiça divina é que vai julgar todos os homens, os injustos por seu veredito andarão por ruas amargas, os injustiçados por ruas e gramas firmes. Iluminada sua presença, afasta do mal, controla a depressão, te livra do caos. Por suas ruas faço minhas, pode confiar. A paz, a vida, a transparência pura, o mais sagrado mandamento das ruas. Por ruas de sangue morreu, por mim e por você. Dinheiro material não se compara a milésimo do seu poder. O final da rua com ele é enxergado. Acredito que pelo cabuloso posso ser salvado. Eu sei que a rua implantou muita maldade em mim. Com muita fé até o fim eu não vou desistir. Eu aprendi que só em ti eu posso confiar. Só a justiça do Senhor que pode me salvar. Eu sei que a rua implantou muita maldade em mim. Com muita fé até o fim eu não vou desistir. Eu aprendi que só em ti eu posso confiar. Só a justiça. justiça do Senhor que pode me salvar.